O Instituto Mineiro de Agropecuária não autorizou a realização de uma prova de laço ao bezerro em Arcos, no centro-oeste do estado. A proibição veio após uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. A prova seria realizada no dia 30 de junho, na zona rural do município, em uma festa. Nesse tipo de prova, bezerros de cerca de 40 dias de vida são submetidos a maus tratos. Após terem a cauda puxada, saem em disparada pela arena para fugir de seus perseguidores. Os peões laçam o animal pelo pescoço e o derrubam no chão, provocando várias lesões e até mesmo a morte. Para o Ministério Público, é inaceitável que uma prática que não é usada mais na produção agropecuária seja utilizada para entretenimento. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.